Te dou essa boa notícia, meu irmão e minha irmã. Se a pessoa aceitar o tratamento de Deus, se ela permitir que Deus entre na sua vida, se ela confessar os seus pecados, reconhecer, mais do que antes de confessar, reconhecer os seus erros. Confessar os seus pecados, falar para o Senhor, orar ao Senhor e pedir: Senhor, transforma a minha vida. Ainda que pareça impossível para você, é possível para o Senhor. E Ele pode nos transformar, Ele pode te transformar e Ele pode gerar em você, assim como fez Judá. Ele deu um novo coração, ele pode dar um coração novo para cada um de nós. Essa é uma mensagem de grande alegria, de grande esperança. E até quando você pensa em pessoas assim que você acha que não tem mais jeito mesmo, eu quero te dizer uma coisa. Se você orar, se você buscar o Senhor, a face do Senhor, se você clamar por essa vida, jejuar, se aproximar dela, instruir na palavra do Senhor, eu quero te dizer, essas são algumas maneiras, mas o Senhor pode usar diversas maneiras. E todas as pessoas podem ser transformadas pelo poder de Deus e transformadas para se tornarem melhor, para se tornarem pessoas com um novo coração. Que Deus nos abençoe e que Deus gere em cada um de nós um novo coração e gere naqueles que nós desejamos, por quem nós oramos, gere também um novo coração, assim como o novo coração de Judá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, amanhã nós teremos mais uma ministração sobre liderança. E, particularmente, eu estou fazendo uma série de 10 ministrações sobre resistência e resiliência. Isso não se aplica só à vida cristã, se aplica a todas as áreas da sua vida, como disse agora há pouco com relação à mensagem, à devocional. Você pode se tornar uma pessoa muito mais resiliente para estudar, você pode transformar para melhor o seu negócio, o seu empreendimento, os seus projetos pessoais. Você pode realmente, se tornar uma liderança melhor. Todos nós, de alguma maneira, lideramos algum segmento, ou de nossas vidas, em alguma área, nas decisões que vamos tomar, ou na família, ou até em trabalho mesmo, ou em estudo, todos nós. Então, se você perdeu as outras ministrações, não tem problema. Você vai até o blog e acesse blog Logos número 7. Blog Logos 7. Tudo junto. Ponto blogspot.com. Repito, blog Logos 7. Ponto blogspot.com. Você poderá ouvir todas as ministrações e também ministrações bíblicas sobre muitos livros da Bíblia. E outros virão e você poderá se alimentar diariamente, tá bem? Então, e amanhã haverá uma nova ministração sobre isso. E no domingo eu envio, se o Senhor permitir, o capítulo 45 de Gênesis para a nossa edificação. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Na verdade, mostravam a verdadeira transformação e mudança de atitude. A postura de Judá em relação a Benjamim e ao pai, rigorosamente inversa à que tivera no caso de José. Todo o cenário, irmãos e irmãs, estava preparado para que José, o sonhador, se revelasse a seus irmãos e demonstrasse a eles como tudo o que tinha acontecido em suas vidas iria colaborar para o bem de toda a família. Os irmãos foram testados e mostraram que Deus havia gerado neles um novo coração. O novo coração de Judá, em particular, foi percebido através de seus frutos, porque a boca fala o que o coração está cheio, e pelos frutos é que os verdadeiros filhos de Israel são conhecidos, e é pelos frutos que os verdadeiros discípulos de Jesus são conhecidos. Meus queridos irmãos, essa palavra. O texto é outro capítulo autoexplicativo e essa palavra é direta, objetiva, concreta. Se você olha para a história da sua vida e diz: não há mais solução, não tem mais jeito para mim, eu quero te dizer que o relato dos irmãos de José demonstram claramente que as pessoas podem ser transformadas pelo poder de Deus. Em particular, no capítulo 44 de Gênesis, o texto demonstra que Judá foi transformado. E se Judá foi transformado e tantos homens e mulheres ao longo da Bíblia e ao longo de toda a história foram transformados, você pode ser transformado. Basta que você creia em Jesus. Creia nele. Creia nele. Aceite-o como Senhor da sua vida, como Salvador dos seus pecados. Seja batizado. Torne-se um discípulo de Jesus e você vai ver que Deus vai mudando o seu caráter dia após dia. Se você olha da mesma maneira para outras pessoas, ou da família, ou do seu campo de estudo, ou do seu trabalho, e você olha para esse, não tem mais jeito, para essa, não tem mais jeito. Quero lhe dizer que você está errado no diagnóstico. Enquanto houver vida, há possibilidade de que a pessoa seja transformada por Deus. Um exemplo disso é o ladrão na cruz, novamente. Restava a ele alguns minutos de vida, pouco tempo de vida, e naquele momento se consolidou o que Deus já vinha fazendo. Certamente isso não aconteceu naquela hora. Deus já vinha operando na vida dele, não dos dois ladrões. Um dos ladrões não se dobrou perante o Senhor, mas o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja bem, faltando alguns minutos e Deus mudou a vida daquele homem e garantiu a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se você olha para as pessoas da família, da escola, do trabalho, da sociedade e diz: não há mais o que fazer, não tem mais jeito, eu quero te dizer: para Deus nada é impossível. Deus pode mudar a sua vida e pode mudar a vida das pessoas. A grande lição desse capítulo é que, sendo provados os irmãos de José, em particular, Judá se mostrou transformado. Os outros também foram, mas Judá se mostrou transformado, e isso nos leva a um grande ensinamento de que para Deus nada é impossível e de que Ele pode transformar vidas, mudar vidas. Não perca a esperança. Mantenha a sua oração, o seu clamor, ore ao Senhor e peça pela mudança da sua vida e de outros que você deseja interceder, orar. E creia que Deus tudo pode. Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus que torna o impossível para nós em possibilidade, em transformação. Ele faz com que o impossível se torne possível. Ele muda as pessoas. Aliás, só ele pode mudar as pessoas. Que Deus o abençoe grandemente e que depois dessa brevíssima devocional, mas de um capítulo importantíssimo, como todos os outros na Bíblia, você possa receber a graça de Deus, o favor de Deus, de acreditar que Deus pode mudar você e Deus pode mudar as pessoas. Deus pode mudar a minha vida, a sua vida e pode mudar a vida das pessoas. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Eu mais uma vez, como tivemos problema mais uma vez no telefone, eu encerro com a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.